Estás ligado. Ah, vai estar travado. Então, um corredor forte aguardando a autorização visual, um no meu pé, o Esforço Lima. Controle igual no 755, passando a 2 mil pés. 755, contato radar, suba ao 360. Controle. Polo, boa tarde, bom 399. Bom 399, boa tarde, prossiga. Autorização, São Paulo. Último nível. 360. 360, guarde cópia, Gole Gonza a saída. Gole Gonza, obrigado. Máximo 077, COD 75, autonomia, 4 horas e 2 minutos, ao pé na Campina. O 077, só repita por gentileza o POB. 75. 75 a bordo, Gol no 077, está autorizado seu táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponte Esperadão no 0 na Charlie, 2806-612. Ajuste no 0 no 2. 1012 agora, via Juliette, Alfa e Charlie. Ponte Espera 186, o Gol no 077. Correto, bom voo, boa tarde. Boa tarde. Solo 56, direita no 219. Direita no 219, graças. Solo para o táxi, Gol 1925, com 82 a bordo, alternando com pins, autonomia 0358. 1012 no ajuste, decolagem autorizada. E sim, confirmando o POB 82? Afirmo, 82. Gente, vai seguir o Boeing da companhia como número 2, no ponto de espera. Via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto espera da 1-0, vai chamar a torre em 118-612. Ajuste 1-0, 1-2. Tenha um bom voo, boa tarde. Segue o Boeing da companhia, Juliette, Alfa e Charlie. Ponto espera da 1-0, lá 18, meia torre. 1-2-1-9-2-5, bom serviço. Salve, objeto 6-7-2-0, de volta na sua escuta, boa tarde. Boa tarde, Web 6720, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6720. Com Recife 1288. Confirme 1288. Afirmativo. Obrigado. Gol 395, torre 186. 186. 25. 2 milhas para o 372. 395, até a aproximação no zero, guarda pista livre, 1012 no ajuste. Guardaram 1012, gol no 395. Gol no 077 na escuta da torre. Gol no 077. Libere na próxima à esquerda. No pátio de autoridades, aguarde táxi até o pátio militar. Agilizando. O 399 já tem sua autorização, aguarde um minuto para a cópia. Aguardando. Fox Lima pronto para a cópia. 077 está autorizado a prosseguir até o ponto de espera, chama a torre 108-612. Ok, prossegue no táxi, ponto espera 286, no 077. 925, segue o Boeing da Gol e da companhia após 118.62 a torre. 7, Fox Lima está autorizado, voo local, Salvador, Salvador, no mil pés, alta DCT, decolando da 197 com curva esquerda, saída corredor forte, e o transponder 0272, frequência do controle 119.80, torre em 118.62. Bom, no 395, ajuste no 0, no 2, 180 graus com meia dúzia. Sim. Primeiros 90 metros no 0 estão fechados, autorizado o pouso. Somente táxi, chama agora a torre, 108.62. Tem um bom voo, boa tarde. Fala, WebJet 6720, pode ingressar na Juliette? Sim, Web 6720, ingresso Juliette, gate 04. Juliette, gate 04, Web 6720. Autorização, chama o solo em 121, decimal 9. Torre, bom, boa tarde, é o trip 5488. 5488, número 2 na aproximação, 1012 no ajuste, primeiros 90 metros estão fechados. Ciente, os primeiros 90 metros fechados, número 2 para pouso, 5488. Saída Gole, transição Gonza, transponder 5060. E a frequência do controle 119.80. 360 para São Paulo, pela 2.58, cola 10, curva direita, Gole Gonza. 5060 transponder, controle 198, Gol 399. Correto, Gol 399, só confirmando o transponder 5060. E está autorizado o pushback, chame táxi. Autorizado o pushback, chame táxi, chame táxi, transponder 5060, 399. Condições de decolagem imediata? Afirmo. Agiliza manobras, ali mantém. Ali mantém no 077. Afirma, agilizando. Exato. 95, solo ao 01. Agiliza à direita, solo 121, decimal 9. Agilizando, 219. Torre Salvador, o trip 5488, avistando, baixado, travado. Ciente, 5488, continua a aproximação no zero, aguarde pista livre. Ciente, aguardará a pista livre. 80, né, escuta. 380 para Guarulhos, aguarde autorização, tá 3175, a saída da Eldiner. Eldiner, obrigado. Os 89012 no ajuste. Livre decolagem no 077. 1395, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette, 395. O solo tá 3175, ó. Chega. Estamos cientes do notar aí, mas teria como... A gente coordenar com o centro pelo ISC 58? Devido ao NOTAM, é quase impossível o centro autorizar, mas farei uma tentativa. Vou dar 3175. Tá bom, muito obrigado. Devido à economia de uma tonelada pra gente aqui de combustível. É. E 5488, ajuste no 0, no 2, 180 graus, 10,9. Primeiros 90 metros estão fechados, autorizado o pouso. Ciente, autorizado o pouso, ciente. Zero, 77, decolado 03, controle 19,8. 19,8, boa tarde. Então, 3567 380 para Brasília. Aguarde cópia, número 2 para cópia. 3567. Para o táxi, é um 399, está com 147 a bordo, 415 autonomia, Altena Galeão. Sete gol no 399, táxi via parte principal após Juliette Alfa Charlie, ponto esperadão no 0 na Charlie, torre 108, meia dúzia. Ajuste ao no 0 no 2, tem um bom voo, boa noite. Autorizado Pátio, Juliette Charlie, ponto esperadão 108, meia, ajustado 1012, igual 399, boa noite. 925, tá pronto? Totalmente. Ali mantém. Ali mantém, 0925. Cinco, quatro, oito, oito, zero, quatro, direita, no 2-1, desce uma 9, boa. É, trip levando a pista agora. 1-2-1, desce uma 9, solo, boa. 395, confirma está visual com o Boeing da companhia com a matrícula Varig, taxiando próximo através do gate 08. Afirmativo. Trip 5488. Trip 5488, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Sente táxi Alfa via Juliette. Bruno 395, dê passagem ao Boeing da companhia após o mesmo ingresso Juliette para o gate 09. Ativo, dá passagem à aeronave da companhia, depois Juliette para o 9, 395. Quatro, oito, oito, segue o Boeing da Gol via Juliette para a remota 14. Ciente, 5488. Is 175 pronto para cópia. Afirma, prossiga. 3175 está autorizado para Guarulhos, o nível de voo 380 via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição de NER. Transponder 5066 e a frequência do controle 119.80. É 3175, sim, autorizado Guarulhos, 380, pelo Whisky 50, decola da 10 com curva direita na Dael de Neto. Transponder 5066, controle 119.80, 3175. 3175, codejamento correto, ajuste 10, 12, chame pronto para o pushback acionamento e informe que foi. Foi feita a tentativa, ok? Junto ao centro pela Upper 58, mas o mesmo informou que não é possível durante a autorização, mas que talvez durante o voo ele possa abrir essa brecha. Opa, muito obrigado, chamaremos. 925, decolado 07, no controle 198, boa viagem. 198, bom serviço. 3567 está autorizado para Brasília, número voo 3620. Negativo, número voo 380. Está autorizado, número voo 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição UFITO, transponder 5074 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 360, Brasília, conforme rota pré-aprovada. Circulando a 10, inicial à direita, Gole, UFITO, perfil de saída, seu nome 5074, transponde 198, controle, Salvador, Dana 3567. Correto, ajuste 10, 12, chame pronto, pushback, acionamento, 3567. 3567. Foxtrot Lima, decolagem autorizada, 1012 no ajuste, 190 graus, 7 nós, pós-decolagem, agilize o cruzamento do campo na medida possível. Estacionamento, TAN 3567, TAN 06. Autorizado, TAN 3567, chame para o táxi. 567, TAN. 2281, call the intersection. 2281, call now Aracaju approach, frequency 120.3. Back now, Aracaju approach 120.3, President Force 2281. Good afternoon. Está na escuta da torre? Passando o controle, senhor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, contato radar cruzando 080, suba 360, saída God. Afirma, está visual com o tráfego que cruzou o campo, está prosseguindo agora setor norte? Nós temos ele aqui no equipamento. Ciente, fica atento ao tráfego, decolagem autorizada, 170 graus, meia dúzia de nós. Decolagem, 1399. Controle, Salvador é o Papa Tango, Ico, Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, mil pés, corredor forte. Vai manter. Alô, Salvador, TAN 3175, gate 03, push back, acionamento. Autorizado, TAN 3175, chame táxi. Autorizado, obrigado, 3175. Olha, boa noite, igual 399. Boa tarde, contato radar, suba 360. 360, 399. 925, chame Recife, 1288. Recife, 1288, bom serviço, obrigado, amigo. Por. TAN 3567, temos 90 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando com o fim. O TAN 3567, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto esperadão 10 na Charlie, 2608 meia dúzia. Ajuste 10 no 2, tem um bom voo, boa noite. 12 no altímetro via Charlie, Juliette, Alfa e Charlie, lá com a torre, TAN 3567, boa tarde, boa noite. Alô, oi, Foxtrot Lima. Confirme. Oi, Foxtrot Lima. Prossiga. Para o regresso, senhor. Gente, prossegue via corredores até a rotatória, informe visual com a 17. Botará visual, oi, Foxtrot Lima. 2601, passo 200 para uma centena. 1601, a sua identificação, chegada a Bons, desce via para 2 mil pés. Via Bons e 2 mil pés, 1601. 3567, ingresso de decolagem autorizado. O ajuste no 0 no 2, 170 graus, 89. Viva Leandro com a assistão no 0, tá? 3567. Controle, o Gono 077 está cruzando 290. Recife 1288. 288. Salvador, da 3175, POB 75, autonomia 4 e 21. Alterna Galeão, para o táxi. Chamando POB 75. Afirmo, 75. 10 graus, táxi via Índia Alfa e Charlie, ponto de espera da 10 na Charlie, 208, meia dúzia. Ajuste ao 10012, tem um bom voo, boa noite. 10012, Índia Alfa e Charlie, ponto de espera 18, meia dúzia com a torre, boa noite. Bom, 399, chame Recife 1288. Recife 1288, gol no 399. Salvador, boa tarde, 8.002, passa 215 para o 110, transformação Foxtrot na chegada bom. .8002, a sua identificação, chegada bom, desça para 040. Identificou, desça 040 na bom, 8.002. De controle, TAN 3567. 3567, contato radar, subo nível 360. 360, 3567. Scott Lima, chame torre 18-6. Torre 18-6, Foxtrot Lima, boa tarde. Zona 75, gente, ali mantendo zero. Ali mantendo 0, 3175. Torre Whisky, Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, vai prosseguir toque arremetido na 10? Afirmativo, toque arremetido na 10 após final da 7. Gente Lima, 1012 no ajuste, aguarda para ingresso na final da 10. Aguardar para ingresso, final da 10, Whisky, Foxtrot Lima. Gólivo 3567. Autorizado. Decolagem autorizada, 180 graus, 10 nós. Já autorizada, 10, tá 3175. Foxtrot Lima, reporte final da 10. 1012 no ajuste, primeiros 90 metros fechados. Reportará na final da 10, o Foxtrot Lima. em Salvador, boa tarde, voo no 1-2, com informação, Foxtrot. No 1-2, boa tarde, essa identificação, chegada a MAN, desce ao 060 com 250 nós. Para o 060-250 nós, voo no 1-2. Permitido. 3175, decolando os 22, controle 198, boa viagem. 198, bom dia, bom trabalho. Controle Mantis, boa tarde, Altan 3175, cruzando 2000, possibilidade de proa de Nerda, presente, senhor? Proa de Dael autorizado, sobe ao 380, sob vigilância 3175. Muito obrigado, da presente direto de NER, OTAN 3175. 3175 foi autorizado direto da EL. Confirme, senhor, vai entrar cortado. Foi autorizado direto da EL. Da EL, muito obrigado, senhor. Tan 3567, chame Recife 1288. 288, obrigado, 3567.